Me ama como se amanhã fosse o final do mundo. Que eu vou te amar intensamente a cada segundo. Felicidade vai nos envolver e Deus vai nos abençoar, eternizando o meu viver na sua vida. Um novo sol vai reluzir em nosso alvorecer, brindando com prazer um sentimento que nunca deixou de existir, meu bem querer, e vai existir por muito tempo. A cada segundo.